Cedro, você tá confirmando a posição F5, senhor? Sim, confirmo. Ah, tá, aqui não tem ninguém aqui esperando a gente, não tem nenhuma sinalização. Vai guardar aqui, F23. Vamos informar o centro de operações. Obrigado. Por 884, desce para 2000 pés, autorizada final no 0, número 2. Quem? Desce 2000, número 2 na final da 1-0, 1-8-8-4. Partida 3603, POB 162, autonomia 4 horas, 8 Alpera, Galeão. 162 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Juliette, Alfa, do ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 6, bom voo. Alfa, do ponto de espera, 1 no 8, decimal 6, 0 no 3, 3, 3, 3, 4. Oito, acione identificação, desça para o 060, chegada da Mária. 060, Mária. Resulta 3662. 3662, complete final, chame torre. Frequência 118, decimal 6. 186, 3662. Está com 168 a bordo, com 4 horas de autonomia alterna com 2168 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia, Alfa, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 6, bom voo. De Alfa, 2000.0, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, 3662, final, baixado, checado. Só 3662, tráfego de estado, autorizado por Retro 2009, registro 1013. Simple Pouso, 3662. Simple Pouso, 4070, desce para 2000 pés, autorizado a final, pistão no zero, é o número 3 na aproximação. Está marcando 110, mas desce para 2000, autorizado a 3858, autorizado a descida para 3000 pés, ajuste no zero no 3. Jet, mantém o ponto de paraguagem para decolagem. Webjet, desculpe, 5827. 5827, manterá a partida. Sim, senhor. Oito de quadro estabilizado no X-ray. Complete final, chame torre, frequência 118 decimal 6. 18.6, 1884, obrigado. Escoca aí dentro, declide certo, flight level 050, mar arrival. Boa noite, tráfego avistado, complete aproximação, informa a pista livre, número 1 para pouso, informa Airbus ingressando para decolagem assim que autorizado, vento 120 graus, 120 nós, ajuste 10 no 3. Tente aguardando no 884. Tá 3662, solo ao 50, livrar direito, 121, 219. 219, 3662. Fugiu. Pronto. 3603, pista livre, autorizada a decolagem, vento 120 graus, 12 nós. Livre decolagem, 4, vento 120 graus, 12 nós, ajuste 10 no 3, pista livre, autorizado, pouso. Livre, pouso, 1884 no 0. Tá 3603, decola 52, controle 19, decimal 8. 119, 8, tá 3603, obrigado, boa noite. Boa noite, bom. Webjet 5827, após a passagem do 737 da Gol curta final, ali mantém pista no zero. Mantém pista no zero após a passagem do lado do Webjet 5827. Controle Salvador, boa noite, está 3603, decolado, saída da EL. 3603, contato radar para o 340, centro de vigilância. 340, vigilância, está 3603. Juliette, portão número 3. 03, 1 no 8, decimal 6. Controle UTAN 3603, seria possível voar na proa de Dael? Autorizado Dael 3603. Dael 3603. Ou no 884, só lá o 53, ou livrar direito no 21 no decimal 9. 219, no 884, obrigado, Telecom. Até mais. Salvador, boa noite, azul 4070, passando de carro no Chatavá, visual. Azul 4070, boa noite, tráfego avistado, compete aproximação, número 1 para pouso, informa aí, pista livre 737 para iniciar a corrida de decolagem, vento 120 graus, 129, ajuste no 013. Webjet 5827, pista livre autorizada a decolagem, vento 120 com 12. Livre decolagem, 1824, livrou instruções. Taxi via alta, repartindo da Juliette, 1884. Muito obrigado, Juliette, antes da Juliette, 1884. Azul 4070, pista livre autorizada, pouso 120 com 10. Livre pouso, pista no 0, azul 4070. Webjet 5827, decola 55, controle 19, decimal 8. 198, muito obrigado, ótima noite. Boa. Agora caiu. 198, ponto de saída, e o 5030, transponda para o F583, depois não seco. Detalhamento correto, para o pushback funcionamento. 360, vigilância. 360, 5827. Pode levar a Dael? Autorizado Dael, 5827. Valeu. No 884, táxi Alfa, Juliette, portão meia dúzia. Juliette, Alfa, Juliette, meia dúzia, no 884, abrindo. Para puxa, acionamento no 1, o gol 1 no 3. Autorizado no 6 no 3, chama para o táxi. Chamará para o táxi, no 6 no 3. Fala, eu sei que o 2 no 6 para o 2 no 6. Confirma o pátio 3? Pátio 3. Autorizado, chama para o táxi. Coisa. 3858, complete final, chame torre no 8, decimal 6. 86, boa noite, muito obrigado. Boa noite. 57, olhe para a direita, no 21, no decimal 9. Olhe direito, 219, me dando para o site azul, para a DSS. Positivo. You clear descent to 2000 feet, altimetro 7.013. 30,1013, remember. Solo Salvador, azul 4070, livrando a Fox para a Cisco. Taxi via Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, azul 4070. Gente, o Guardião 07, aguarde, temos um tráfego na final, pista no 0, aguarde para o prosseguir o deslocamento para a parte 3, Guardião 07. Bateu a ponte, espera, pode deslocar. Eu ia aguardando para a decolagem e pátio 3. Salvador, Otano 3561, na autorização Brasília, está na posição 4. Pronto para a cópia? Prossiga. Autorizado Brasília, nível 360, via peso Luno 7, saída Gole, transição Ovito. Decola da 1-0, curva à direita, controle 1-9, decima 8, aciona 5031, no coteja. Autorizado 3, 260, peso Luna 7, gole, eu fiz decolto na direita, 198503, Luna 73561. Julgamento correto, não para pushback, funcionamento. Autoriza BDEV pro web 5827. Aguarde a atualização do centro recente. Guarda. Solo, é o trip 216 para o táxi, CLB de 65. 3 horas e 40 de autonomia, apenas Salvador. Confirma POP? 65. 3140. Estou na ingresso no prédio principal. Camará. 4077, aproximando para Juliette. Vicente, táxi via Juliette, passou número 8, 4070. Juliette, passou número 8, 4070. Guardião 07, após a passagem do tráfego na curtíssima final para a pista 10, pode prosseguir o deslocamento pela pista, por sobre a pista. Quem atenta ao tráfego que vai livrar, vai por sobre a pista, para do ponto médio, deslocar para o pátio 3. Guardião 07. Taxi via Juliette, Alfa no ponto espera a torre com 186, bom voo. Juliette Alfa, com 186. 58, salão 01, no livrar direito, 121, 19. A direita, 219. Descend the fire to 2,000 feet, altimeter setting 1013. Descending via 1013, down 2,000 feet, altimeter 6310, thank you. Salvador, boa noite, tá? 3858. 3858, táxi via Alfa, repartiente da Juliette. Alfa, repartiente da Juliette, 3858. Sobre a pista, 1028, para prosseguir do ponto médio para o PAT 3, confirmo sem condições. De cópia. Trip 52, 1 6, atenta, helicóptero agora vai cruzar a cabeceira após a passagem ali e mantém pista 10. Trip 52, 1 6. Ali, mantém. 107 vai cruzar para o pátio, a retaguarda do tanque. Isso, pode prosseguir em frente após a passagem do tráfego que está na Alfa. Pode prosseguir a retaguarda do mesmo, evitando sobrevoo de aeronaves no pátio 3. Reporte no solo controlado. Guardião 07. Está livrando a pista para o pátio, Guardião. Direito 58, informo que o helicóptero à sua esquerda vai livrar na sua retaguarda para o PAT 3. Sim, está 38. Guardião 07, torre. Tá. Ok, confirme qual foi a instrução da torre. Cruzar a pista para o PAT 3, o Guardião 07. Não, a instrução da torre foi o seguinte: táxi por sobre a pista. O senhor informou que tinha condição de prosseguir para o pátio 3, a retaguarda do TAN, não passando a proa do mesmo, a retaguarda. Então, Tio, só para informação, a aeronave aqui já está chamando em 234, provavelmente para falar da situação, ok? O senhor até mesmo propôs, falou, ó, eu estou visual com tanque, tem condições de prosseguir a retaguarda do mesmo, ou seja, a retaguarda só prosseguiria sobre a pista, após a retaguarda e para o pátio 3, e não a proa do mesmo, ok? Foi táxi via Juliette, portão número 7. No bem, autorizada a decolagem, pista 1-0, vento 1 no 0 graus, 1-4 nós. Yeah. Runway 1-0, we'll report stabilized. Good evening, this is Ocean Air 6212, ILS approach, runway 1-0. 6212, continue approach, right hand side, stand by runway vacate, wind 110 degrees, 14 knots. Reverse 6212. Autorizado Juazeiro, nível 350, via Pêndulo 19, saída Momo, transição frote. Decola da 10, curva esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5040, coteja. Ok, saída Momo. Searchland, runway 10, runway 6212. 5512 no meia, decola 05, controle 19, decimal 8. 98, boa. Boa. Patrulha, trip 5216. Trip 5216, contato radar, suba para nível 150 na saída Puca. 150 na POCA, 5216. 3, 2, 1, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3. A aeronave do Finger não está respondendo. China 6310, contact Salvador Tower 18.6. Salvador Tower 18.6. Olha, autoriza para o 3526 pro de pouco, dá pra ver? Tower, Ocean Air 6310, good evening. 6210, traffic signs, continue approach, stand by runway vacate, windy 110 degrees, 10 knots, altitude 7103. Standing by runway vacate, Ocean Air 6310. Para o controle? Bata Romeu, Sierra November Vito, ciente da informação Tango. Boa noite, Papo Romeu, Sierra November Vito, acione identificação pro Diamã. Procida via chegada a mão para 2000 pés, o KNH 1013. Cheque, desce na chegada a mão via mão 2000 pés, 1013, Serra 92. 6212, underground at the range, contact now 12 on this morning. 216212, okay. 1440 para 170. Boa noite, Golo 404, acione. Identificação desse veio chegada a Mari para o nível 050 do QNH 10013, reduza para 2509. Solo, agora sim o S5836 para o pushback acionamento. Sim, 5836. Isso, 5836. Autoridade já para o táxi. Autorizado, 5836. S6212, maintain position before Juliet. We'll maintain Ocean Earth 6212. Ocean Earth 6310, underground at 10, contact now ground 121.9. 121.9. Salvador Ground, Ocean Air 310, good evening. 310, taxi via Alpha, maintain position before Juliet. Taxi via Alpha, maintain position before Juliet. Solo Salvador, uma boa noite, Azul 4071, autorização Campinas, nível 360. Gente, saída prevista da El, Leda Bridge, aguarde cópia. A El, Leda Bridge, guardando cola com a 371. Aguarde o 2224, temos aeronave que vai ingressar para o setor. Número 13, decola 12, controle 19.8. 19.8, obrigado, boa noite, bom número 3. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, bom número 3. Boa noite, bom número 3. Contato radar, suba para o nível 360 na saída Gole. 360 na Gole, Gol no menos 3. Gente, 117 a bordo,